Coração do Alfaiate, de Xabi Arnal e Cecília Varela, OKO Editora. O velho alfaiate tinha dedicado toda a sua vida a cozer fatos e vestidos luxuosos para os senhores e as senhoras do palácio. Mas apesar de as suas mãos terem costurado as peças mais bonitas do reino, nunca havia posto nelas o seu coração. Depois de uma vida inteira a cozer, o velho alfaiate sentia um vazio imenso. Precisava de mudar de ares, sentir que dentro do seu peito um músculo fazia pum-pum. We'll be right back. beautiful for you, from you to show you, to show you, I adore you, oh you, and your journey towards me, which I see and I say, all you push through, mad for you, and because of you, I couldn't thank you in 10,000 years. If I cried 10,000 rivers of tears, above, you know the soul and you know what makes it gold. You who give life through blood, blood, blood, blood, blood. Oh, blood, blood. Oh, I wanna make something so lovely for you, 'cause I promise that's what I do for you. With the Bible I stole, I know you forgave my soul, because such was my need on a chronic Christmas Eve. And I think we're agreed that it should have been free. And you sigh to me, they dress the wounds of my poor people as though they're nothing. Saying peace, peace, when there's no peace. They dress the words of my poor people as though they're nothing. Saying peace, peace, peace, when there's no peace. Days without number, now can a bride forget her jewels, or made her ornaments? Yet my people forgotten me. Days without number, days without number. Their wounds, who'll dress their wounds? Caminhou durante 2 dias em direção ao noroeste, até que chegou a uma aldeia situada numa planície árida. Não havia ali rio nem fontes, mas os habitantes ofereceram-lhe água em abundância para que ele matasse a sua sede. Entre golo e golo, o velho alfaiate perguntava-se onde é que aquela gente iria buscar a água. Na manhã seguinte, a sua curiosidade foi satisfeita. Todos os dias, antes do amanhecer, mulheres, meninas e meninos caminhavam descalços durante várias horas até à nascente mais próxima. Ali, enchiam baldes e jarros. O caminho de regresso, sobre o sol do meio-dia, era longo e difícil, e os que o percorriam ficavam com os pés magoados. O sofrimento daquela gente fez palpitar o coração do alfaiate. Tinha chegado o momento de voltar a trabalhar. Retirou do cofre a sua tesoura, uma agulha, o pedaço de couro e um carrinho de linha e coseu sem descanso durante toda a noite. Na terra do sol, uma pérola negra brilha perto do mar. Olha água com olhos grandes como coração. Ao amanhecer, uns reluzentes mocassins esperavam junto à cama de cada menina, de cada menino e de cada mulher. Havia até um par para o passarinho, que com o seu piar alegrava os que caminhavam até à nascente. Satisfeito, o alfaiate decidiu continuar a sua viagem. Antes de partir, atou a ponta do carrinho de linha a uma pedra e foi soltando o fio à medida que se afastava. Se um dia decidisse voltar, o fio indicar-lhe-ia o caminho. Thank you. Depois de 3 dias de viagem em direção a sudoeste, chegou a uma aldeia na margem de um grande rio. Uma terrível ameaça preocupava os habitantes. As chuvas não tardavam a chegar e o rio galgaria as margens. À sua passagem levaria as casas, as colheitas, até o porquinho do Avelino. O velho alfaiate pôs mãos à obra. Escolheu uma agulha grossa e uma linha resistente. Durante horas cozeu e recozeu as margens do rio, até ter a certeza de que não deixariam escapar nem uma gota de água. E como lhe sobrou tempo, e quase metade do carrinho de linha, tricotou ainda com uma agulha uma linda ponte suspensa sobre o rio. Todas as manhãs, ai, a corrente d'água que nos vem buscar, sinto aquela presença que me vem beijar, seja tarde ou cedo. A sede a chegar, mas talvez eu não possa abrir a voz e cantar para todos este amor maior que o universo, frágil fundo e secreto, pode rir e chorar, pesar demais e cair, em vez de pairar no ar. Que às vezes quase tremo quando te sinto chegar. Que às vezes quase tremo quando te sinto chegar. O ar é para respirar, o melhor é tudo dar, tudo dar. Ai, não estou a sonhar, o ar é para respirar, o melhor é tudo dar, tudo dar. Deitada na cama, corpo atrás, pegada de amores, ou sei lá que mais, no espaço que existe, que é mais que um lugar, não só meu, não só teu, o amor é de quem o apanha. Já vês que não resisto a abrir a voz e cantar para todos este amor maior que o universo, frágil fundo e secreto, pode rir e chorar, pesar demais e cair, em vez de pairar no ar. Que às vezes quase tremo quando te sinto chegar. Que às vezes quase tremo quando te sinto. Tudo dar, ai, não estou a sonhar, o ar é para respirar, Sob o céu vermelho do entardecer, o alfaiate retomou sua viagem. Antes de partir, atou a ponta do carrinho de linha a um choupo e foi soltando o fio à medida que se afastava. Se um dia decidisse regressar, o fio indicar-lhe-ia o caminho. Seguindo um caminho em direção a sueste, o alfaiate chegou a uma aldeia habitada por meia dúzia de pessoas, poucas e aflitas. Uma mulher convidou-o para jantar. Enquanto comiam, explicou-lhe o motivo de tanta aflição. Quase todos os habitantes da aldeia tinham ido para a guerra. O velho coração do alfaiate bateu com raiva, levantou-se da mesa e dirigiu-se para o lugar da contenda. Era noite cerrada. Os soldados de ambos os exércitos dormiam. O alfaiate tirou do cofre um carrinho de linha metálica e uma agulha muito resistente. Em seguida, cozeu a boca de todas as pistolas, de todos os rifles, de todos os canhões, e de cada um dos generais. Na manhã seguinte, não houve retumbar dos tambores, nem se ouviram disparos. Ninguém gritou: "Ao ataque!" E quem tentou gritar apenas conseguiu dizer: "Ai, ui, ui." Contente e em paz, o alfaiate continuou sua viagem, depois de atar a ponta do carrinho de linha à mesa onde jantara. À medida que se afastava, foi soltando o fio. Se um dia decidisse regressar, o fio indicar-lhe-ia o caminho. Aleluia, ai, la, la, la. Após mais algumas jornadas de viagem, o velho alfaiate sentia-se cansado. Ao longe, no horizonte, a nordeste, conseguiu distinguir uma aldeia de comerciantes. Os seus habitantes partiam todos os dias para mercados longínquos. Poucos regressavam. As noites eram tão escuras que aqueles que não aproveitavam a última luz da tarde para regressar perdiam-se no bosque. A noite começava a cair. E se ninguém fizesse nada, a escuridão tragaria os 5 jovens que tinham partido de madrugada com alhos e gatos para fazer negócio com um famoso restaurante especializado em coelho com alho. Your face tonight. O coração do alfaiate bateu com desassossego. Tirou do seu cofre um retalho dourado e recortou milhares de estrelas. Depois subiu ao campanário e, com uma linha de ouro, coseu-as ao céu da noite. As estrelas indicavam o caminho de casa aos 5 jovens perdidos. Ao amanhecer, o alfaiate atou o carrinho de linha dourada a um sino da igreja. E foi soltando o fio à medida que se afastava. Se um dia decidisse regressar, o fio indicar-lhe-ia o caminho. Alive, alive. most of all to be O alfaiate continuou a viagem em direção ao nordeste. Os dias eram mais frios, o terreno enrugava-se. Chegou a uma aldeia construída sobre uma lomba. O vento soprava com força. Dezenas de crianças aproximaram-se do viajante e uma delas disse-lhe: "Estamos tristes. O vento rouba-nos os brinquedos." O velho alfaiate soube imediatamente o que fazer. Com tecidos e linhas de várias cores, coseu muitos papagaios e até as asas rasgadas de uma borboleta ferida. E o vento fez voar os papagaios, que, dançando no céu, acabaram com a tristeza das crianças. O velho alfaiate atou a um catavento a linha multicolor e afastou-se da aldeia sob um luminoso arco-íris. Se um dia decidisse regressar, o fio indicar-lhe-ia o caminho. Hey. O velho alfaiate caminhou 3 dias e 3 noites em direção a noroeste. Ao amanhecer do quarto dia, chegou uma aldeia construída ao pé de um vulcão. A atividade era frenética. Os habitantes embalavam com rapidez os seus pertences. A terra tremia. Uma enorme coluna de fumo subia para o céu. O vulcão estava a ponto de explodir. Com o coração muito acelerado, o velho alfaiate correu pelo vulcão acima. Uma vez lá no cimo, uniu os bordes da cratera com uma linha resistente ao fogo. Com o rabo chamuscado, correu pelo vulcão abaixo e pôs-se a salvo. Nesse momento, ouviu-se uma explosão surda. E o vulcão eructou uma pequena nuvem de vapor. Bom proveito, gritou-lhe o alfaiate. Aliviados, os habitantes sorriram. Depois de atar o carrinho de linha à cratera, o viajante abandonou a aldeia e dirigiu-se para sul. Se um dia decidisse regressar, o fio indicar-lhe-ia o caminho. Melancolia que devora, tempo expira, o segundo vira hora, recalmaria, faz a mala e vá-se embora. Quem quer singrar os mares sem passar por tempestades, é melhor fincar na areia o barco à vela à vontade. Quem teme a escuridão nem carece ver o brilho passeando no arco da amplidão. Recalmaria, vento vem e leva embora. Meu Deus, não me livre disso, não me livre disso, não me livre disso, desse risco de tristeza, desse amor feito por isso, desse rasgo de beleza que sempre há do abismo. Recalmaria, vento vem e leva embora. Recalmaria, vento vem e leva embora. Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem olhei, de tanto ser, só tenho alma. Às vezes, sou o Deus que trago em mim, e então eu sou o Deus e o crente e a prece, e a imagem de marfim em que esse Deus se esquece. Às vezes não sou mais que um ateu. O mundo rui ao meu redor. Os meus sentidos oscilam, bandeira rota ao vento. Busca um porto longe, uma nau desconhecida. E esse é todo o sentido da minha vida. Uma semana mais tarde, o velho alfaiate soube que aquela viagem estava a chegar ao fim. O seu coração estava exausto. Não queria andar mais. Deitado na margem de um lago, dispôs-se a esperar pelo final. Pensou em retirar da bagagem um carrinho de linha vermelha para remendar o seu velho coração. Mas não o fez. Há rasgões que nem o melhor cerzido pode remendar. Antes de fechar os olhos, o alfaiate puxou por todos os fios. Despedia-se daqueles que tinham preenchido o seu vazio, daqueles que o tinham feito sentir o pum-pum dentro do seu peito. Our